6749, está na posição 8 para o pushback acionamento. 6749, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, posicionamento 6749, vai ali. Azul 41 no 77, passa 150, chama agora centro Recife em 125 decimal 1, bom dia. Recife decimal 1, obrigado, bom dia para você também. Todo dia, tchau. Salvador, muito bom dia, WebJet 5898, nível 340 para cópia, destino com... 5898, bom dia, Confins, 340 autorizado, lateral da pista 190, primeira curva direita, saída da El, Leda para Leda Bridge, segue na Pesu 16, controle 1935, 5441 na trastona. Autorizado 340, circulando da pista 090 para direita, saída da El, Leda, pode Leda Bridge, Gelp, 1935. 5498, correto, chama para o primeiro questionário. Chamará quando pronto, puxa,6749, acionado com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Galeão para o táxi. 6749, táxi via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1014. Gente, táxi via Pátio Índia, 1014, ajustado 6749, web iniciado. Web 6749, próximo ao ponto de espera, pronto. 6749, ali decola, pista no zero, entra no 30 graus, 10 baixo. Ali decola no zero, Web 6749. Vazor Webjet 577, está no portão 3 para o pushback também. Perfeito, autorizado o pushback, acionar, chame táxi. Autorizado, estamos para o táxi, 7, 7, 7. É 749, chame agora a controle 1935, circulou 09, por favor. Bom dia, 6749, contato radar na decolagem, direto da EL Vigilância. Direto da EL Vigilância, 6749, amigo. Como é que eu sou na chama táxi? Não era o táxi. Dólar de 10.577 está acionado com 150 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia interna, com 20 pronto para o táxi. 5.77 e ainda, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1014. Voltará quando pronto, 1014. Olá, WebJet. Correção, Torre Salvador, Web 5898, pronto para o táxi, com 118 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterna Galeão. 18, 2 horas e 50, táxi via Índia, reposta pronto no ponto de espera, ajuste 1014-5898. 1014 via Índia, reportará ponto de espera, táxi liberado, 5898. Tá? Salvador, WebJet, 577, pronto no ponto de espera. 57, a linha decola, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 15 nós. A linha decola, da 1-0, WebJet, 577. Salvador, bom dia, o WebJet 5808. 19, passa nível 130, chama agora Recife em 1251, bom dia. 251, valeu, patroa. 17, primeira aerovia, decola da pista Alonzaro, primeira curva à direita, gole, transição ao fito, saída, controle 1935, 5452, transporte. Autorizado conforme então para Goiânia, nível 340, conforme o plano, primeira aerovia para Zulu 17, decola da pista 10, com curva à direita, saída gole, o fito. Controle de Salvador, frequência 119.35, 5452 é o transponder acionado, objeto 5808. 5808, correção para pushback acionado. Toma para pushback acionamento. Salvador, F5898, ponte 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigado, senhor. 1935. Bom dia, objeto 5797. Objeto 5797, bom dia, Sandy Transponder na posição normal, prossiga conforme autorizado, seja 5797. Ok, acionado, 5797, acende 340. Autorizada a decolagem, pistão 0 a 59. Bom dia, sua identificação deve manter em 2000 via POF 1014. F5898, fica o voo 19, chama o controle do voo. 19935, obrigado, bom dia. 59. Salvador, Webjet 5898, transfere para coisa 3.000. Ok, Webjet 5898, bom dia, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado no solo da vigilância. Prosseguir como autorizado, sob vigilância, Web 5898. Bom dia, Solo Salvador, aqui é o Azul Alfa Yankee Zulu. Liga Alfa Yankee Zulu. O Azul Alfa Yankee Zulu solicita a autorização de reboque do pad 3 até a posição 01 no pad principal. Autorizado início de pushback e reboque, chame para ingresso no pad principal. Chamará para ingresso no pad principal, Alfa Yankee Zulu. Webjet 5717, Libra 130, Recife 1251, bom dia. Ok, confirmando, 5717, 1251, confirma. Confirmo, bom dia. Obrigado, senhor, bom trabalho. Busque Juliette, Juliette, prossiga. Bom dia, uma solicitação de reboque pushback da posição de número 6 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Por favor, Juliette, Juliette. Afirmativo. Web 5808, a torre voltada? Eu sigo a 5808 na escuta, senhor. Deixa eu me estimar durante o seu push. Entre 5 e 10 minutinhos, ok? Aproximadamente 8 minutos. Certo, grato. Whisky Juliette, Juliette, autorizado início de pushback em reboque. Me informe ao término. Afirmativo, repórter. Controle, objeto 5797. Prossiga. É, senhor, eu estou tentando 251, não consigo. Tem uma alternada? Sim, tio. 5717, além da 1251, 133 decimal 25. 3325, obrigado. Aguarde o mesmo passar após me chamar para ingresso no pátio principal. Afirmativo. Webjet 5898, passa nível 1 no 50, GMC do Recife. Em 125 decimal 1, Web 5898. 251, poderia alternar 3325 também? Afirmo também. Obrigado. Juliette, Juliette, assim que o azul, a retaguarda liberar, pode concluir o pushback e me chame para ingresso no pote principal. Afirmativo. Clínio, bom dia, prossiga. Poste ao término, Alfa Yankee Zulu. Reportar ao término, Alfa Yankee Zulu. Encerra aquilo, Índia. Confirme